120-1620, mantenha a ponto espera da 90. Hotel Juliette Serra, confirma intenções. O lado esquerdo para a praça da 90. Repórter girando W no 7, Hotel Juliette Serra. Repórter. Serra Brás, Serra Papá, nível 400, decola da 17 com curva à direita no perfil de saída da Euleta Motiva, onde intercepta o pêndulo 10, Kubávia, pêndulo 16, segue conforme rota do plano. Aciona 5421, controle 1, 19, decimal 35. O Charlie Serra, autorizado São Paulo, 400, decola da 17, curva à direita da Euleta Motiva. Essa é a do 16, o Wagner, o trem, está no ponto. 5421, transponde, 7093, controle de saída, já serve. Motiva intercepta o pêndulo 10, por base o pêndulo 16, segue conforme, aciona 5421. 5421, Motiva é o pêndulo 16, por base com ponto, já serve. Alô, provador, 3-1-5, puxa, tá, Charles Serra Eco, da Euleta Motiva, para interceptar o pêndulo 10, por baixo do pêndulo 16. Transponder 5421. Desculpa, é Motiva, pêndulo 10, por baixo do pêndulo 16. 5421, Charles Serra Eco. Salve, salvador, boa tarde. O Chanel é 5-4, expectativa no portão 8. Obrigado. Acionamento, Charles Serra Eco. Charles Serra Eco, livre acionamento, confirmando 5421, transponder. 5421, 5421. Bom, 169 para o táxi Santana Galeão, 6:50, ponta 08 aguarda o táxi. Solo, Chanel 63, 14, pushback no 8. Charles Serra Eco, chama a torre para táxi decolagem 1895, ajuste no 091. 11, 18, para táxi decolagem, obrigado. Portão 2, 6-3-1-4-5. 1-4-5, aguarda. Aguarda. Ocean Air 6314, pushback, portão 8. Aguarda, 6314. Aguarda. 1-1-6-9, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, via Tati Rony Índia, no ponto de espera do 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-1. É, o acesso da frequência livre, cheque o equipamento de rádio, está muito difícil de compreender as transmissões, ok? Meia 3-1-4, portão 8 autorizado, reporta táxi. Ele puxa bem com a Xerebia 3-1-4. Decolados 42, controle 9935. 9935, 62A. O Tango autorizado táxi reporta na saída do pátio 3. Decolado autorizada a decolagem da 1-0, venta 1-5-0-0-0-7 mais, e ajuste 1-0 no. Autorizada a decolagem da 1-0, gol 9-9. Do portão 9, você vai aguardar, manter uma posição na saída da faixa 13, quem vai aguardar o táxi da mesma? Taxi 3, o meio, o Xanera, 6-3-4. Número 9, do colo 45, chama controle em 1-1-9-2-1-3-5. Número 35, boa tarde, o nome da menor. Tower SO4, Curacino 6, procedure X-Way 10. As we're short 206, TNH 10, one month, confirming Lady Gadda and Lockett. That's correct, sir. Landing here now and Lockett, SO4, 206. 4206, continue approach. Wind 150 degrees 6 knots, speed to land runway 10. Roger, that's our clear to land, SO4, 206. Está autorizado barreira via VATAP, Whisky 42, Whisky 42, Lapa, estante conforme, nível 160, saída Momo, posição VATAP, decola da 10 esquerda, 5401, código 11935. Whisky 42, Lapa Barreiras, 5406, transporte, 1935, até saída, 2831. Correto, chama pronto, remoto, parte principal. Bora. Para o táxi, está 3145, 128 a bordo, alterna Ribeirão Preto, autonomia 3 horas e 57 minutos. Zuno 45 até por espera, torre 1 noite decimal 95, ajuste 10, 1-1. Pior, então, 395 até por espera, tá? 3-1-1-5. Atmosfera como número 2, ajuste 1-0-1-1, torre 1-8, decimal 9-5. Itaxi, até a atmosfera 1-1-8-9-5, torre Oxanel, minha 3-1-4. Lembra, baixa a checada. Federal 9974, continua aproximação, já listado, quer negar 1-0-1-1-9-7. Continua aproximação, guardando pistaria, 9974, 1-0-1-1. 206, on the ground, 49, left by right, so ground 121, decimal 9. Roger that, sir, vacated on my right side, and contact ground 121.9, for 206, finish. Sorry, Salvador, 3145, Fox, Roger. 3145, mantém ponto zero. Mantém ponto zero, tá vendo, mantém. Liberão 9974, alistado, livre pouso no zero, vento 170 graus 79. Livre pouso na 10, 9974, baixar de checagem. Número 6, Alfa Route Short Julia. Alfa Route Short Julia, acesso 4206. Charles Serra é a controlista do TARD, se reporta na plataforma para ingresso. Papá, Zulu, Gilete, Papá, Papá, Bush Jet Center, 0707, reporta 3 milhas, na Deixão da Rima. Informando 3 milhas, na Deixão da Rima. Xené 6314, ali mantém, capítulo 10. Ali mantém, capítulo 10, Xené 6314. No solo aos 5-4, liga direita, chama solo, 1-2-1-1. Isso, 1-1-1, 2-1-9. Oi, 1-2-1-9, 1-2-1-9. Solo, 1-8-6-9, Alfa, reporta antes da Juliette. Na terceira milha, prefixo da 17, usou o Juliette Serra. Batata Paso, o Juliette Serra, listado, livre pouso, pistola 7, vento, 150 graus, meia dúzia de nós. Juliette. A bordo, 6 horas e 5, alternando Brasília. Gradual, correção, autorizado táxi de até o posto Paredão no 0, correndo no 8, 2, 9, 9, 5, correção no 0, 1, 2, 3, 1. Descendo ajuste, livre táxi até a posto da 1 no 0, lá chama a posto de 2, 9, 5, muito obrigado, boa sorte. Xené 6314, decola em 5.6, chama controle em 119.35. 119.35, Xené 6314. Passagem ATR da Passaredo e táxi em direção ao ponto de espera após ingresso a Juliette 07. 108-69 da passagem para Passaredo. Para o 07. Continue para o 100 e inteligiu a transmissão. Charlie Serra Eco, autorizado ingresso na 17, reporta na cabeceira pronto. Confirma se decola assim que é autorizado pela torre. Vai apontar contra o local no 7 terrestre. Decola de imediato, se for o caso. A gente dirige o táxi, seu contrato com a 7 milhas que está no 7. Então, bora. Oi, boa tarde, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta continua a aproximação, reporta na vertical da rotatória. Delta. Papá, bate sempre levando frequência. Alfa Tango Tango, sai do táxi do RG10 no momento ingressando ao papo. Boa, táxi da 3231, pode estar dando 0 pronto. Passareiro 2231, autorizado, alinhar e decolar. Pistão 10. Vento 140 graus 59. Pode decolar 10231. Está pronto, 7, Charlie Serrer. Charlie Serrer, colírio de decolagem, 17, vento 150 graus por nós. Quem tem colagem no 7, o Charlie Serrer? Ah, rotatório, eu vi o Kilo Delta. Victor Silva Delta em forma de palco, iniciando de decolagem na pista 17. Continua a aproximação, aguardando o fiscalismo, terminal 101. Victor Silva Delta. Iniciando 0, 2, 2, 2, 2. Então, o Victor Kilo Delta, avistado, livre curso, 17. Eu tomo 5 0 graus, é livre de nós. Kilo Delta. Ele é confirmado para 5? Nada mais, né? Charlie Serra Eco, decolador 2000, chama controle 1993. 3935, obrigado. Será 2231 decolado ao 00. Chama o controle em 119-135 e o transpondo irá acionar 5401, por gentileza. Isso é Orlando, Serra Brava e Forma Lima. Será 2231 ainda na escuta? Prossegue. Pós-espera Juliette 98, que aguarda só um minutinho para início da autorização. Confirma a intenção, decolador 17. Intenções do Juliette 92? Sim, já pode prossegue para que setor? Romeu Juliette 90 Whisky na escuta. Autorizado o voo local Salvador-Salvador, Valença, sobrevoo, decolador 97, corredor Axé, curva na direita da 17, viessa no Axé, mil pés restrito, código 01112 e o controle 11935. Por gentileza. de decolagem chama a torre, no noito decimal 95. Papa Romeo Juliette, novembro Whisky, prossiga. Gente, pelo relacionamento, confirmação de PB no PAD 5. Romeu Juliette 04, portão. Romeu Juliette 04, 6200. Comandante, é o 03190. 03190, quem é no 01? Tira a aproximação. Tchau, então você vai chegar aqui agora. Gente, estamos a uma milha do externo, baixado e travado, tá, 6190. Alistado, livre pouso, 190, tem um comando 0 graus, 3 graus. Gente, livre pouso, pista 190, o 3190. Escuta. Romeu Juliette, meu número whisky, aciona 0116. Juliette November Whisky, no lugar de baixo. Quadra 10, na curva direita, 5460, transponde, 1935, contorno, 89. Correto, chama pronto, portão 07. Chama. Juliette, novembro 20, quer decolar no 02, tá? 22, correção, chama o controle, bom, não dá pra responder. É, você... vai ingressar na sinal visual da 1-0. 5-1-6-4-5, da 1-0, 1-1. Continua a aproximação, confirma baixo, travou? Baixo, travação. Avistado, livre pouso, 1-0. 1-1-4-0, não sei se não. Boa, 1-0, boa, 6-4-5. Chame táxi. 126, ali na direita, chama solo, 121. 05 a bordo, no pátio 5, ciente, pressionamento, táxi de decolagem confirmado. Chama a torre 118 decimal 95 já acionado. Eco Zulu November, o ajuste 109. Alô Salvador, China 6201, no ciente da Oscar para o Galeão. 6201 para o Galeão, aguarde só um minuto, cópia, preparada El, Leda e Rumi. Del, Leda e Rumi, aguarde. Quase 1, 1, 9, 3, 4, 4. Oxenéia 6, 2. 0 para o Galeão. Via UP November 857 até Monte, rota com fantasma de voo. Saída da Oleta após direto de Irune, decolou no 0 com a direita. Transponder 5456, controle 1935. Correto, chama a Ponta 04. Chama a Ponta Chanel 6201. Azul 2591 para a Vitória, autorizado via Golf 677 na saída Coral, decolando da 10, curvando à direita, nível 160, 5467 código, 11935 controle. Final de 3 milhas e meia para o Zé, Juliette Tango Zulu. Direi, só botar o Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, mandando a motorização do pouso, já avistado. Pouso na altitude 1, autorizado, pouso, pistão na 7. Eu estou no 50 graus, meia dúzia de nós. Quem é que cancelou? Boa, papá, Romeu, Romeu levou na roda rotatória do Zal. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golfo, primeiro final do ano 7, reporta na VTK, usar rotatória. Ah, sim, mas, autorizado, a final do ano 7, reporta, usar rotatória. Chamando 143, no solo 37, livre direita, chama solo 1209. Direita, solo 209, chama 37. Alfa e Juliette, portão 62, eu fico tentando andar na sua frente para portão 07. Certo, tráfego, Alfa e Juliette para 62, vamos acelerar mesmo para 3. Confirme. Azul 4206. Azul 4206, Recife.